Pois é, pessoal, a gente, na dica de hoje, vamos fazer o solo de Noite Feliz de Franz Gruber através dos números, né? Vamos transportar da partitura para o violão. Existem solos bem elaborados, né? Mas nesse caso, como é prática para o iniciante, nós preferimos fazer esse solo, facilita mais. E através dos números também facilita encontrar as notas no braço do violão. Caso você ainda não saiba como encontrar essas notas através dos números, tem um link aqui em cima, é só você clicar nele, vai te levar para uma aula explicando como fazer isso. Tá bom? Fazer solo de músicas mais conhecidas fica mais fácil, né, para acertar o ritmo e todo esse tipo de coisa. O interessante é aquelas músicas que porventura a gente não conheça, a gente deve escutar várias e várias vezes até decorar essa música para depois tocar no violão, porque aí a gente já sabe o ritmo da música, já conhece a melodia e fica mais fácil também. E outra coisa legal é que, fazendo esse tipo de solo, além de desenvolver a técnica da mão direita, também da mão esquerda, educa o ouvido musicalmente para tocar depois outras músicas, tá bom, pessoal? Então, por hoje, a dica de hoje era essa e logo teremos muitas outras aqui neste blog. Sucesso aí para todos vocês.